Por mais que o Banco Central se esforce em fazer cédulas diferentes e com diversos itens de segurança, os falsários sempre conseguem falsificar dinheiro e enganar pessoas honestas. A falsificação, ou seja, fabricar uma cédula falsa, é um crime previsto no artigo 289 do Código Penal. Tem pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Muita gente não sabe, mas quem tenta colocar uma cédula falsa em circulação depois de saber que ela é falsa, mesmo que tenha recebido de boa fé, ou seja, quem recebe uma cédula falsa e tenta passar o mico adiante, também pode ser condenado. E a pena é de 6 meses a 2 anos de detenção. Nesse caso, normalmente tem uma pena alternativa, ou até uma suspensão do processo. E o que fazer quando você recebe uma cédula avulsa? Minha avó, que era de Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná, ia responder essa pergunta assim. Aí varia. Se você estiver dentro de uma agência bancária, logo ao ver a nota, deve mostrar para o caixa que te entregou e pedir uma substituição. Se ele não te atender, chame o gerente da agência para pedir providências. Se for em um terminal de autoatendimento, na primeira oportunidade, vá à tua agência bancária e peça providências para uma pronta substituição. Nesses dois casos, normalmente vão te dizer que não podem te reembolsar o prejuízo, pois não sabem de onde que veio a cédula. Aí o cidadão tem que procurar uma delegacia policial e registrar uma ocorrência. Como o cidadão de bem não pode ficar com prejuízo, se o banco não quiser te restituir o dinheiro, a melhor coisa é procurar um advogado e pedir para ele entrar com uma ação de indenização pela cédula que você recebeu e de dano moral. O valor que você pode receber varia, mas pode chegar até R$7.000. Você também pode receber uma cédula falsa em uma transação comercial do dia a dia, comprando alguma coisa numa padaria, por exemplo. Se você desconfiar da autenticidade da cédula, você deve recusar imediatamente e dizer para o dono da cédula falsa que procure uma agência bancária para encaminhar a nota para ser analisada pelo Banco Central. Passe essa dica adiante.